Oceano, gol 105. Afirmativo. Yuri, táxi, Indy Alfa, Monte Perdão, 02, 118, só meia dúzia, que ligar 1013, gol 105. É, de participar era 18,6 com 1013. 19,8. Controle 19,84, 9144, bom dia. Comente, bom dia. Ela perdeu a alfa dessa casa. Atitude azul latina mantém 2500, proa de Cairo, reportar a partida. 5 pontos de paredão no zero. Gol 1015, está pronto para a decolagem? Está pronto. Sente, está autorizado a alinhar e manter o voo 1015. Sente a linha e mantém na 10. Cruza 2000 na Dael. Bom dia, azul 9144, contato radar, vou para o 400. Até o 400, o 9144. Gol 1270, livre IRS, desça para 2003, informe o localizador. O ajuste padrão. Ajuste agora, padrão 1013, vai reportar no localizador, descendo para 2000, o gol 1270. Dilta Gol meu, vem na planta rotatória, informe o Zocarola. Avisa o Zocarola, Dilta Gol meu. Entre torre 18,6, tem o pouso do Tango Romeu. 18,6. Vitorinho de Julieta, 234. Muito bom dia, está passando pelo Tango Romeu. Pelo Tango Romeu, autorizado, final da 17. Chame na terceira milha, ajuste é 1013, padrão. Final da 17, já está parado na terceira milha, pelo é Tango Romeu. Gol no 015, decolada 07, com controle agora 19,8. É, em controle 19,8, 19. Igualmente. Lima, Mike Fox está passando em Interlagos, pode manter o litoral? Afirmativo, mantém o litoral, Lima, Mike Fox. Controle, bom dia, gol no 015, decolou, cruza 1600. Gol no 015, bom dia, contato radar, vou para o nível 360. Final 360, mano, 0 no 5. Trip 5486, confirma ideal para lençóis. A ideal para lençóis é a 3297. 297. Afirmo, praticamente a continuação de alvo. Está autorizado direto no lençóis. Então, 5486, obrigado. Gol no 260, posição 3, pushback acionamento. 260 autorizado, pushback acionar com ataque. Reportar ataque no 260. O Tango Romeu tem condições de evitar a redução ao máximo possível e aguardar a liberação para o pouso no 17? Confirme evitar a redução. Afirmativo, evite redução ao máximo possível e aguarde liberação para o pouso. Tá agilizando aqui no terminal. Salvador, Papa Romeo Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, curve agora a sua direita, abandone a linha do litoral e reporte no setor norte do campo, aproximadamente no ponto médio da pista 1-0, e aguarde para o cruzamento do campo. Temos um Boeing da Gol na final da 1-0 e um tráfego, um Highlander na final da 1-7. Tá frente dos tráficos, abandone o litoral, vai ingressar na do vento da 10, reportando através norte, Lima, Mike Fox. Quilo Tango Romeo livre pouso, tá 1-7, vento 90 graus, 1-7 nós. Livre pouso 1-7, Tango Romeo. 3-2-5. 251, 3325, 9144, bom dia. Gol no 270, tráfego 1 milha, sinal da pista 1-7, não interfere no seu pouso, aguarde liberação, o ajuste é 1013. Guardando liberação, ajustado 1013, gol no 270. Bom dia, o TAM 3191 para o Galeão, com o nível de 340. O TAM 3191, podia confirmar a hora do TAM? Opa, tá um pouquinho cedo. Só poder estar saindo, por gentileza? Dael Leda, após Leda, o Abdev, TAM 3191. Ok, aguarda, Dael Leda. Não, Dael Leda, após Leda, tá firme, a gente consegue. Ok. Quilo Tango Romeo, seu solo é o Juno 2, autorizado táxi para o Pátio 5. Táxi para o Pátio 5, Tango Romeo. Bom dia, Gol 1738, informação Lima. Bom dia, Gol 1738, identifique, chega no mar e vista para o nível 060. 060, 1738. Quilo Lima, Mike Fox, avistado. Ainda prosseguindo a do vento da 1-0, aguarde para o cruzamento do campo sobre a vertical do Shopping Salvador. Temos um Boeing da Gol aproximadamente 3 milhas para o pouso na 1-0, ok? Aguarde para cruzar a retaguarda do tráfego. Afirmativa, na retaguarda do tráfego, aguardando, está visual com o mesmo. Gente. Romeu Oscar, acione e chame táxi. 270, temos um tráfego com um helicóptero, Robson 44, na perna do vento 1-0, não interfere no pouso. Gente, bom. Luna, tráfego conhecido nesse setor, frequência livre, chama para regresso. Gente, para regresso. Gente, o Quilo Romeo Oscar, chame na Papá para ingresso de decolagem. O Lima, Mike Fox, observe o aeronave da Gol, após prossiga para Piatã, cruzando a vertical do campo sobre o shopping. Seu ativo após o tráfego Piatã, pode cruzar a cabeceira 17? Afirmo. Mike Fox, agora com o controle 19-8. 19-8, grato, Fox. Gente, o Quilo Romeo Oscar está livre, o táxi via pista, 1-7, chame a linha de pronto. Toro 1260 para o táxi, 127 a bordo, alterna Salvador, com 3 horas e 15 de autonomia. Gol 1260, Lift Taxi de Alfa, Monte Cardona 10 Torre, 1-8, sinal 612, que liga 613. Lift Taxi de Alfa, Monte Cardona 10 Torre, 1-8, sinal 612, 1-13, no ajuste 260. trip 5486, chame o centro Recife, 1288 e alterna 1260. 288-260, obrigado, até mais. Até. Azul 4060, livre ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste padrão, informe no localizador. Ok, livre ILS, desça para 2.000, ajustado 1013. E para coordenação, a nossa intenção é load de treinamento, efetuar o ILS sem glides. Pode descer após dona para 1.700 pés? Autorizado, Azul 4060, informe estabilizado, desloca a pista. 060. Sente gol no 260, tá livre, a linha aí decolada 10, vento 080 graus, 15 nós. Sim, bola da 10 no 260 da gol. 70, bom dia, livre táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, vai para o 10, 270. Gente, Kilo Romeo Oscar tá livre, a decolagem dá 17, o vento é 80 graus, 16, 12 nós. Final para pouso, Lima Mike Fox. Cabeça livre, Lima Mike Fox. Livre, Fox, chama no retorno. O Romeu Oscar decolado aos 17, chame o controle, 19-8. 19-8, obrigado. Controle, ó, papatão, o Romeu Oscar. Kilo Romeo Oscar, bom dia. Ali no corredor Chesco para 1.000 pés, informe do Fora da Barra. Fora da Barra. O Romeu Oscar Bravo, 500 pés, decola pista 97. Tem condições de decolar para o Nordeste, direto por aqui? Ok, decola cabeceira no 7 para o Nordeste, para o buraquinho. Pode prosseguir do litoral norte. Controle 199-8, assina 0131. 2260. Comprou a projeto. Pode decolar de uma controle 198. Pode fazer um Rodolfo Cabral, que no pátio se encontra com suas abordas. Acionamento está com 2, 18, meia dúzia. O meu hoje, cara. Controle 1260, mano. O 260, bom dia, contato radar. Suba para o 390, saída Puca. 390 na Puca. 38, reduza para 179. Reduzindo, Gomes, 738. Salvador, muito bom dia. Azul 4235, ciente da Lima. Autorização 360, Rio de Janeiro, Santo Simão. Azul 4235, Rio de Janeiro, 360, autorizado via P9V857, seguro UP Zulu no meio. Groove, UP Zulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, saída da Aleda, após Bidev, controle 199.8, aciona 5545, Azul 4235. Autorizado 360, upper November 857, seguro, upper Zulu 16, cruce, upper Zulu 14, decola da 10, curva direita, Tael, Leda de Bev, 1198, 5545 a transponta. Azul 4235, tá correto, reporta puxa. É, reportar. O Romeu Oscar Bravo, chame no ponto espera da 17 e pronto para decolagem. Pista no zero, curva direita, saída da Leda após Bidev, controle 199.8, aciona 5554. Azul 4060, estabilizado, localizador. 4060, chumetor em Salvador 186, seu robô. 86, graças ao fazer mais essa. Transponda 5554, 3895, tá correto, o restante cotejamento, a porta puxa. O 45, gol 1260. 685 2545, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Romeu Oscar Bravo, cliente da decolagem, que a gente pede no litoral norte, quando possível, você se fala de pouso. Oscar Bravo, aguarda. Estimado 1357, 357, cento, Oscar Bravo, informe livrando a CTR. Informe livrando a CTR, Romeu Oscar Bravo. Avisado em área X-Ray. Bom dia, Azul 4060, avistado, livre pouso, na 10, vento é 90 graus com 20 nós. Informa um helicóptero, um Robson 44 no setor norte do campo, afastando-se do mesmo, ok? Ciente, livre pouso, ciente do tráfego, Azul 4060. Zulu, curso aproximação, voo 13-7-3-8. Voo 7-3-8, completa final, torre 18-6, até o composto. Obrigado, querido. Bom dia, voo 1378. 1738, correção. Bom dia, voo 1738, continue na aproximação, ajuste padrão, aguarde pista livre. Aguardando, 1738. Azul 4060 no solo 127, libere agora à direita e chame o solo 1219. Gente, livra à direita, o azul 4060, solo 219. Salvador, muito bom dia, azul 4060, livrou na sua escuta. Azul 4060, livre táxi, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4060. Salvador, o Lima Mike Fox voltando. Prossiga, Lima Mike Fox. De Costa Azul para Salvador, instruções. Vou na prova para Itapona, que é de pés, qual pessoa da bordo? Tem um a bordo. Farol de Itapona para Lima Mike Fox. Vai. Eduardo. Bom ano novo aí. Também. 8 para o pushback, acionamento, senhor. Azul 4235, está autorizado o pushback, acionar, por táxi. Autorizado, obrigado. Os 235 analisa o push, deixando livre a entrada do portão 08 para a nova companhia. Gente, livrando o 08 azul 4235. 8 no solo 31, libera a direita e chame o solo 1219. Direita 1219, no 732. Salvador, Gol 7-3-8, livrou. Bom dia. 1738, bom dia, Livre Táxi, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 1738. Confirmando, TAM 3895, portão 0232, buscar que se não acontece. Alfa, TAM 3895. Pouso na pasta. Torre 186, firma Mike Fox. 186, Fox. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Fox, farol de Itapó, para ingresso, pouso, o destino é pasta. 7, o Lima Mike Fox, está autorizado, curve à esquerda agora. Direto do pátio da Bata, informe no solo controlado, o vento é 90 graus, com 20 nós, ok? Tá um pouco forte aí o vento. Pretende pousar no pátio mesmo ou pretende pousar na cabeceira ou no 7? Normalmente Fox vai pro pátio direto, 90 com 209, ciente, livre pouso, reporta pro solo, Lima Mike Fox. Ciente. Solo Salvador, o azul 4235, 111. No POB, 4 horas e 4 minutos de autonomia, altero da Campinas pro táxi. O azul 4235, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponte para dar no 0 torre, 1-8, pessoal 612, quer negar 1003. Juliette Alfa, ponte espera 1-8, pessoal 6, quer negar 1003, azul. O Gunon 738 vai manter a posição antes da Juliette, ceder passagem a um azul que vai liberar o pátio pela Juliette, pode estar autorizado, 105. Ok, dá passagem ao azul, depois está liberado, 9738.